trabalho, sofrimento, shows lotado, moleque empolgado que hoje parou com o crime, correu pelo certo. Esse rap é mó regaço, camisa emprestada do mano, a calça mais louca do seu irmão. Vamo aí, junta com nós, truta, que os bagulho é de trão. Bagunça, cerveja na mesa, carreira esticada, enrola os baratos, céu fica verde, o rap é dos pobres, sem cultura dos favelado. Sem cultura não, para eu também, tô nesse, os falsos voa, soldado do rap não é humilde, humilde é a sua pessoa. O objetivo que eu tenho é só fazer meus parceiros entender que o crime não vira droga, o dinheiro é interessante, mas corrói você. Pai, valeu a força que cê deu pra nós ir no show, tirou o dinheiro guardado, a mesmo moleque aqui não desandou. O estilo de música que denuncia, quer briga e parte pra cima, os falsos conversa. O que dizendo é o rap, pra nós nem liga o oxigênio que faltava, salvei sua respiração. Paz, pavor, profecia, um salve pro público, os mano que tá na prisão. E ao final de cada show, os aplausos, eu sei que é real, consideração. Queria saber se as ideias aqui tá firmeza total. Os cara fala que a gente é pesado e outros que a gente é louco. É tipo a luva no box, caege na neura pra chapar o globo. Por que que os inteirados não vão e nem quer mais sair de casa? Será que é organização, truta? Ou quem organiza é piada? Quantos mano, eu sei, eu vi, sem dinheiro pra entrar, desistir, depois de tentar vender o relógio e abusa pra ver o Racionais e o X. Deus deu o dom pra quem tá no vocal, espalhar nos bairros pequenos, exemplo tá aí, correr pelo certo, mano. O mundo, o cenário vai vendo. Os cara fala que a gente é pesado e outros que a gente é louco. Coragem nós tem, tem disposição e a presença do público vale o esforço. Em um vale de dor, não esquece o tempo que passou e o que sobrou na vida desse sonhador. Só uma ferida grande cravada no coração, aberta, resultado fonte, desorganização. Do que restou, junta tudo e vá além. Não acabou, vai na fé que te sustém. São coisas da vida, levantar-se a cada recaída. Depois da tempestade sempre nasce um novo dia. A semente tá nascida pra criar, mostrar saída, identidade com as pontas brancas, dentes da lona e outra vida. As carreiras nos bastidores, cê não usa, não trincou. Para, se tá assim atrás dos palcos, imagina quem é os cantores. Os grandes confundiu, misturou, Deus, droga, dinheiro e puteiro. Passou um pano pro crime, criou os bandidos e deixou eu e meus mano ligeiro. Truta comportou no show, foi homem até o final. Minha mulher tá aqui comigo, respeito, se liga aí, marginal. Personalidade ator, faz filme que aqui cê quebrou. Boa interpretação, arrebentou, sua mulher nem ganhou. Então, mente pro seu filho, mostra as letras que você faz e fala pra ele que o show não tem tiro e nem droga, só proposta de paz. Não era pra ser a saída da favela pro pobre enxergar. Eu falo um erro, escuta pivete, presta atenção que é pro se assimilar. Não tô falando como rapper e sim como usuário. Já comprei suas camisas, glorifico seus trabalhos. É mó patifarias que canta armado, achar que tá certo, que o barato tá sim, ninguém tá errado, tá tudo perfeito, tudo correto. Em um vale de dor, não esquece o tempo que passou e o que sobrou na vida desse sonhador. Só uma ferida grande cravada no coração, aberta, resultado, fonte, desorganização. Do que restou, junta tudo e vá além. Não acabou, vai na fé que te sustém. São coisas da vida, levantar-se a cada recaída. Depois da tempestade sempre nasce um